Aí, Dudu, arranjou aquela parada que te falei? Já arranjei. Hoje vai ter festa. Se liga só. Sim. Ô, Julian, só botar na tua língua e tu viaja. É, tenta aí, pô. Dá nada não. Travei. Oi, chapadão de bala, love Julian, saque o bafo. Eu tô na onda da baleia. Eu tô na onda da baleia e essa onda aqui tá mil. Eita caralho, puta que pariu, que pariu. Eita caralho, puta que pariu, que pariu. Travei.